Olá, que bom te ter por aqui. Hoje eu vou ler para você o livro Inveja, de Bob Sorge. Mas você pode até pensar: bom, eu não vou ouvir este livro porque este não é um problema meu. Bom, se há relutância em você em reconhecer de uma forma ou de outra que a inveja se ajusta bem em todos nós, seres humanos, então este livro é para você. Nele, o autor nos leva até a cruz e ao amor de Cristo, escancarando a nossa verdadeira identidade. Livro Inveja, o Inimigo Interior, do autor Bob Sorge. O problema mais comum que ninguém tem. Eu tenho um problema com a inveja, um grande problema com a inveja, porque qualquer problema com a inveja é um grande problema. A inveja corre tão profundamente nos orifícios da minha carne que provavelmente seja bem pior do que eu imagino. Quem de nós conhece o seu próprio coração? Este livro existe simplesmente porque Deus precisou falar muito comigo sobre a inveja do meu coração. As minhas lutas com a inveja são construídas em certa competitividade que parece natural à minha personalidade ou educação. Eu não sei por quê. Eu só sei que em toda a minha vida eu tenho sido competitivo. Independente de ser um evento esportivo ou um jogo de tabuleiro, ou ainda um encontro acadêmico, eu sempre fui motivado a fazer o meu melhor. Enquanto a busca pela excelência é digna de louvor quando submetida ao senhorio de Cristo, eu descobri que o desejo de me destacar mais do que os meus amigos pode ser, na verdade, um solo preparado para as atitudes invejosas do coração. Quando eu pisei na arena do ministério em prol do reino, os antigos desejos ambiciosos não desapareceram completamente, mesmo dizendo a mim mesmo que eles haviam desaparecido. Quando eu vi os meus amigos experimentando o sucesso que eu desejei para mim mesmo, a inveja discretamente surgiu sob a superfície. A inveja é a dor interior que sentimos com o sucesso de outra pessoa, mas a definiremos mais claramente no próximo capítulo. Eu não via a minha inveja por um longo tempo, mas quando Deus começou a revelar-me onde ela estava, eu fiquei chocado ao ver a verdadeira condição do meu coração. Agora estou fervorosamente compromissado com o arrependimento radical e encaminhar na luz nesta área da minha vida, por duas razões. Sou forçado a compartilhar honestamente minhas próprias deficiências na área da inveja. Primeiramente, eu aprendi que o poder da carne é maravilhosamente quebrado quando trazemos os nossos pecados à luz. Veja João 1, verso 7. Então recebo alegremente a graça que me é concedida através da humildade da confissão. As Escrituras nos dizem que antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Eu não conseguiria expressar a desesperada necessidade que tenho dessa graça. Em segundo lugar, eu quero lhe assegurar de que não estou falando de alguém que se encontra além dos tentáculos da inveja. Eu ainda estou no processo da vitória. Espero que você receba a mensagem deste livro de um companheiro peregrino que ainda está nesta jornada com Deus. Por que este livro? Quando o Senhor desafiou as tendências invejosas da minha alma, eu pude compreender como a inveja verdadeiramente envolvente e fatal todas as vezes que ela contagia a Igreja de Jesus Cristo. A inveja tem o poder de sabotar o nosso próprio destino em Deus, porque Deus não pode honrar os nossos esforços quando eles são de forma subliminar, motivados por razões impuras. Enquanto a inveja permanecer escondida nas fendas do nosso coração, a nossa fertilidade em Cristo será inevitavelmente impedida. Porém, mais do que isto, e é aqui onde eu sinto uma urgência ainda maior, quando sentimos inveja um do outro no reino de Deus, liberamos forças ativas que, na verdade, amarram o avanço do reino em nossa esfera ou região. A inveja tem o poder de obstruir a liberação de bênção do reino, mesmo em lugares onde grande quantidade de intercessão por avivamento e visitação sobe ao trono de Deus. Na verdade, neste livro, eu argumento que a inveja talvez seja a maior responsável entre qualquer outro mal ou perversão por apagar o fogo do avivamento tanto no passado quanto no presente. A inveja matou o corpo de Jesus Cristo quando ele veio pela primeira vez a este planeta. E hoje ela ainda mata o seu corpo, a Igreja. Eu oro para que este livro seja lido por todos os santos, pelos jovens, pelos idosos, pelos ministros, pelos servos e pelos cristãos de todas as tribos e denominações. O Espírito está emitindo um clamor alto e claro neste tempo crítico para que entendamos o que é a inveja, identifiquemos-as em nosso coração e saibamos como cooperar com a graça de Deus para que esse parasita maligno não retire de nós o poder do Espírito Santo tão necessário para completarmos a tarefa da evangelização global. Talvez você se sinta confuso ou até ofendido, porque este pequeno livro pode sugerir que você tenha um problema com a inveja. Ah, como é fácil sermos enganados pelo nosso coração. Somos mais inclinados a termos pensamentos elevados ao nosso respeito do que devíamos. Veja Romanos 12, verso 3. Agora, por favor, entenda que eu não escrevi este livro com um espírito de acusação. Em lugar disso, é meu desejo trazer à luz os verdadeiros problemas envolvendo a inveja e então apontar o caminho que leva à cura e à liberdade em Cristo. Eu creio que é hora do corpo de Cristo despertar para a realidade da inveja e ao que ela está fazendo conosco. Vamos encarar os fatos. Ela é um problema meu e um problema nosso. A inveja está viva e ativa na Igreja de Jesus Cristo e está causando divisão no corpo e assim impedindo o progresso do glorioso reino de Deus. Vamos iniciar essa discussão falando a verdade em nosso coração sobre o que na realidade está acontecendo. É hora de baixarmos nossas defesas e pedirmos para Deus falar conosco pessoalmente sobre esse assunto. Este não é um livro recomendado apenas para os outros. Este é um livro cuja mensagem precisa ser aplicada em nossa própria vida. Como diz a antiga canção, não é meu irmão, não é a minha irmã, mas sou eu, ó Senhor, constantemente necessitado de oração. Se a sua primeira reação é inveja, até onde eu sei, esse não é um problema que eu tenho. Então, permita-me fazer-lhe um pedido. Leia este pequeno livro assim mesmo. Você não será simplesmente educado quanto à natureza e ramificações da inveja. Mais do que isto, a sua visão sobre os propósitos de Deus para a Igreja crescerá e você verá porque o Espírito Santo está estrategicamente dando destaque à questão da inveja entre os cristãos hoje. É de suprema importância que ganhemos a nossa herança em Cristo. Se vamos estar atentos à voz do Espírito no que diz respeito à inveja e a como ela fere o corpo de Cristo, então esta geração tem o potencial de ver o poder e a glória de Deus se manifestarem na Terra como nunca antes. A inveja está em todos os lugares. Hoje estamos cercados pela inveja em todos os lugares. Aproximadamente um mês após o atentado de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas, da cidade de Nova York, o jornal publicou uma coluna interessante que refletiu a ira internacional para com os Estados Unidos. Os americanos ficaram surpresos com a opinião de alguns povos de outras nações. Os americanos já estavam esperando isso há um bom tempo, disse um canadense. O vilão foi atacado, é como coloca um operário de Moscou. O colunista Rick Montgomery colocou: ficamos perplexos. Como muçulmanos radicais podiam lançar enquanto milhares de inocentes estão mortos sob os escombros de World Trade Center? O colunista continuou e sugeriu que a crítica internacional aos Estados Unidos era baseada na suposição de que a América é o símbolo de tudo o que é grande. Montgomery continua a análise e diz que os nossos triunfos militares e econômicos produziram inveja e desprezo em todos os lugares. Existe certa veracidade na análise de Montgomery. Apesar da inveja não ser o único fator que contribuiu para tensões como essa, ela é certamente parte considerável. Existem pessoas de outras nações que se alegram com a explosão de calamidade na América por causa da inveja que sentem das forças americanas. Há uma boa razão para ligar as tensões da atualidade no Oriente Médio com separação induzida pela inveja que aconteceu entre Isaac e Ismael há quase 4.000 anos. Por sentir inveja do favor cedido ao seu irmão, Ismael ridicularizou Isaac e foi expulso de casa pela mãe de Isaac, Sara. O efeito dominó da inveja entre esses dois irmãos ainda é sentido hoje pelos seus descendentes, mas especificamente nos conflitos atuais entre os árabes e os israelitas. Seria possível que a inveja estivesse ligada, pelo menos em parte, a praticamente todas as guerras étnicas e religiosas na face do nosso planeta hoje? Em apenas uma frase, a minha resposta seria: o nosso mundo está recheado de inveja. Contudo, o espaço não nos permite lidar com as várias formas da inveja no mundo hoje. O objetivo deste livro é olhar para a inveja dentro das fronteiras da Igreja de Jesus Cristo. Não estaremos analisando a maneira como alguém inveja o carro ou a casa do outro, o cônjuge, os filhos, a aparência, a carreira ou a situação financeira. Em lugar disso, vamos limitar o nosso foco ao fantasma da inveja que cresce entre os irmãos e irmãs cristãos e em seus diferentes ministérios. Precisamos usar a palavra "e"? Existe algo essencialmente agonizante em confessar a palavra "e", inveja. Recentemente, um amigo me disse como o Espírito Santo estava convencendo-o da inveja e levou vários dias de luta com Deus antes de poder dizer: "Tudo bem, Senhor, estou disposto a admitir. Eu sou invejoso. Perdoe-me." Talvez uma das razões pelas quais não queríamos chamar isso de inveja seja o desejo que temos de ter de acreditar que crescemos além da carnalidade dos cristãos de Corinto, para quem Paulo precisou escrever uma severa repreensão pela comparação que faziam dos vários ministérios. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3, versos 2 a 4. Evitamos utilizar o rótulo inveja nas lutas da nossa alma, por causa das implicações que a palavra carrega. Se aceitarmos a inveja, daremos lugar às fraquezas com grande poder de acusação. Estaremos admitindo silenciosamente as seguintes atitudes: não estou completamente estabilizado e confiante na minha identidade com Cristo. Eu tenho inseguranças que não foram completamente curadas pelo poder da graça do Senhor. Sou ingrato pelo que Deus tem me dado. Os seus dons não são suficientes para mim e também quero o que Ele tem dado a outro. Estou lutando contra a soberania e sabedoria de Deus, ao questionar os diferentes dons e porções de graças que Ele dá tanto para mim quanto para o meu irmão ou irmã. Basicamente, o meu coração está motivado por um elemento de interesse próprio, autopreservação e autopromoção. Não sou capaz de celebrar inteiramente o sucesso do meu irmão por causa dos sentimentos secretos de competição e ambição presentes na minha alma. Quando todas as minhas energias devem estar focadas na guerra contra o inimigo da nossa alma, parte da minha energia é desviada para a luta com o sucesso dos meus companheiros cristãos. Uma vez que a inveja, quando está completamente desenvolvida, culmina em assassinato, eu tenho as sementes do assassinato dentro do meu coração. A minha carnalidade está impedindo a unidade do corpo de Cristo, a unidade que é fundamental para a preparação da noiva. Então, parte de mim está impedindo, ao invés de contribuindo com a volta de Cristo. Quando Deus começou a mostrar-me a inveja presente em meu coração, eu fiquei a princípio chocado. Mas foi há muito tempo que isso aconteceu. Agora não me surpreende mais descobrir que ela está presente. Ah, é aquela coisa horrorosa de novo, não é? O Espírito Santo parece especialmente comprometido em me revelar isso. Ele me mostra a inveja quando ela ainda está brotando para que eu possa me arrepender cedo. Eu não sei quanto progresso eu fiz com relação à inveja, mas estou certo de que me arrependo com mais frequência. Então, quando eu olho para a lista acima, torna-se mais fácil eu confessar, sim, tão culpado como declarado. Eu não fico mais chocado porque eu recebi uma revelação do potencial iníquo da minha carne. Aqui está o que eu descobri. Quando é fácil reconhecer e confessar a inveja, a vitória fica ao nosso alcance. A inveja não precisa estar completamente desenvolvida para estar presente. Ela pode aparecer em nosso coração em suas fases iniciais e também pode se desenvolver até a maturidade se nos recusarmos a lidar com ela. Todos nós somos tentados a invejar e ser tentado. Não é em si mesmo um pecado, mas também é verdade que a maioria, se não todos, de nós sucumbimos à inveja em algum momento da nossa vida. Em outras palavras, estamos lidando com um problema universal. Lembro-me de ter lido sobre um plebiscito entre os cristãos, onde os entrevistados concordaram que a inveja é um pecado principalmente entre as mulheres. Como escritor masculino, eu tenho uma palavra para o resultado dessa pesquisa: afrontoso. É uma questão central para todos nós. Eles devem ser entrevistados, ou melhor, eles devem ter entrevistado alguns homens iludidos. A inveja é um dos subprodutos fundamentais da nossa condição humana caída, e ela esteve presente em todas as gerações desde Caim e Abel. Não é de admirar que Jesus tenha dedicado algumas das suas parábolas mais importantes diretamente a este tópico. Veja Mateus 20 e 25. Que o Senhor nos fortaleça com coragem e entendimento para ouvir o que o Espírito diz à igreja a esse respeito. Vamos começar fazendo a pergunta: o que é a inveja?